só o trajeto é inverso. Joga a conversa dentro, cê tá com tempo, eu tô aqui. Cê tá, eu tô aqui. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Eu tô aqui pra jogar conversa dentro. Cê tá com tempo. Encerrando a programação de hoje, ouvimos Anelisa Assunção, composição própria, Cê Tá Com Tempo? Eu sou Francisco Fernandes, fico por aqui, volto amanhã no mesmo horário com mais música brasileira. Um abraço e até a próxima. Olá, eu sou Alexandre Ingrevalo e espero você de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, no Circuito. Entrevista sobre teatro, shows, literatura, dança e exposições. A cobertura das atrações culturais de São Paulo. E ainda a participação de Luciano Ramos com o Cinema Falado. Circuito, de segunda a sexta-feira, 11 da manhã, ao vivo, aqui na Rádio Cultura Brasil. Meia-noite. Rádio Cultura Brasil, ZYK 520, 1.200 kHz. Na internet, culturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senois Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. Rádio Cultura Brasil. Brasil o tempo todo. Boa noite, eu sou a Teca Lima e a partir de agora e até as 2 da manhã você ouve uma seleção minha com o melhor da música instrumental brasileira.